frango é sujinho, não. Eu sou um porquinho, muito bem limpinho. Eu não sou um porcalhão. Balanço o rabinho, mexo meu focinho. Olho tudo que há no chão. Se você me chama pra me dar carinho, chego perto da sua mão. Eu sou um porquinho que adora brincadeira. Eu sou um porquinho que não gosta de sujeira. Eu sou um porquinho amigo da garotada. Eu sou um porquinho com torcida organizada. Eu sou um porquinho que adora brincadeira. Eu sou um porquinho que não gosta de sujeira. Eu sou um porquinho amigo da garotada. Eu sou um porquinho com torcida organizada. Que legal, eu sou bem limpinho. Meu chiqueirinho, dizem que é sujinho, mas não é sujinho, não. Eu sou um porquinho, muito bem limpinho. Eu não sou um porcalhão. Balanço meu rabinho, mexo meu focinho. Olho tudo que há no chão. Se você me chama pra me dar carinho, chego perto da sua mão. Eu sou um porquinho que adora brincadeira. Eu sou um porquinho que não gosta de sujeira. Eu sou um porquinho amigo da garotada. Eu sou um porquinho com torcida organizada. Eu sou um porquinho que adora brincadeira. Eu sou um porquinho que não gosta de sujeira. Eu sou um porquinho amigo da garotada. Eu sou um porquinho com torcida organizada. Eu sou um porquinho. É tão bom ser porquinho. Eu sou bem limpinho. O meu chiqueirinho eu limpo todo dia. Ah, é bom demais. Adoro brincadeira.